abaixo a todo esse esgoto. O povo não é bobo, mente vazia, oficina da rede. Eu não vim pra denegrir qualquer tipo de emissora, só vim pra denunciar a mídia manipuladora. Pois manifestamos, vamos em prol dessa denúncia. Forçado mesmo vai ser o dia da tua renúncia. Própria mídia impõe lei que todo povo segue, não mostram realidade, só a ponta do iceberg. Canais de televisão têm visão corrompida, realidade debaixo desse tapete é escondida. Debaixo dos panos tá a resposta eleitoral, ficaram com o pé atrás porque a mídia fala mal. Vivemos nessa tortura, ignoram nossa cultura. Não confio na emissora que apoiou a ditadura. Horário nobre, só mostra novinha que perde a linha. Fim de tarde, mais um show daquele cantor modinha. Não adianta nem tentar, porque não me desminta. Ninguém censura o povão, corre e se vira nos 30. Não querem que ninguém hoje, um dia fique ciente que a televisão é cadente, só mostra coisa indecente. Pois se eu faço música, não é por visualizações, então tome cuidado, visualizamos a. Vou fazer valer a pena cada gota de suor. Se canto frase da internet, cala a boca e faz melhor. Sapateio na cabeça dessa massa alienada. Pouca TV aberta pra muita mente fechada. No carro é obrigatório tal cinto de segurança. E no busão tá de pé o idoso e a criança. Só que na rede esgoto não vou poder confiar, porque se eu canto isso lá, vão querer me censurar. A mídia é muito suja, absurda, não se iluda. Quando surge uma denúncia, ela vira surda e muda. Censuram e obscuram o grito desse povão, e os fortes que procuram, porque é o grito da nação. Vota nele, confirma, e assim não manipulo. No governo dá um branco e o trabalho dele é nulo. Cansou da manipulação, de ver a corrupção. Não mude de canal, desligue sua televisão. Entre ricos e pobres não se divide o tal bolo. Só vejo logo Brasil, Brasil, país de tolos. Mas tolo é quem fica em casa, essa luta também é sua. Vem fazer revolução, chama o povo e vem pra rua. O país perfeito, pra muitos é uma miragem. Não preciso de refrão, apenas uma mensagem. A estrofe é tua mentalidade que trará o tal renovo. Cada verso um pensamento, o refrão é a voz do povo.